É isso aí, maluco. Viaja aí na ideia. E todo mundo sonha é ter dom. Ter um sucesso com ele. Carregar aquele respeito dos próximos. É isso aí, ha, ha. O meu sucesso será o meu sonho pra sempre. Não vou mudar o meu pensamento, porque senão o mundo pode se encarregar de me fazer chorar sofrendo duas vezes. Lembrando do que eu fiz, ou de chorar, lágrima sofrida. Enquanto isso, quem paga é a periferia, com seus moradores crioulos, que também tem miolo, raciocínio e domínio pra escolher um bom caminho pra dar, pra sair, pra se divertir. Isso é a onda. A polícia nas rondas mandando ver o que o meu pensamento quer dizer. Quer te alertar, cuidado, véi. Tua vida tá no jogo, tá? Pá, pá. A tua vida tá no jogo. É uma bola de futebol ou uma pedra de uma baladeira, jogada para matar um prazo que não faz mal a ninguém. E que bebe a sua vida como você bebe. Você tem que ser, é como um ultra leve, suspenso no ar. Calma, senão você pode acordar caindo, como se seu sonho fosse realidade. Um caos do passado, mas deixa isso pra lá. E vem com a gente nessa esperança de que um dia um pobre pode deixar uma herança pros seus filhos gastar. Obrigar a justiça por causa de uma casa ou uma chola. Pô, cara, isso é foda saber como nós, os pobres, vivemos. Eu vejo o Silvio Santos jogando aviãozinho de 50. Pô, cara, não aguento mais saber que faz pra mim é dizer. Difícil é realizar o sonho que passa como a noite na frente do dia. Dando a esperança pra nossas crianças. Faço, falo, mas não me calo, porque eu falo certo ou errado. Só se eu querer, saiba, você tem que ser como você mesmo, você tem que ser dono da sua pessoa. Não sou à toa, porque eu fiz uma boa escolha. Eu escolhi o lado da gente boa. Calma, calma, isso é só um sonho. Isso passa, calma, isso é um sonho. Isso passa, calma. É um apelo, é um pesadelo. Isso passa. Sim, pode crer. Tipo assim, é um maior prazer mesmo. A parada Boca Preto Mais tá participando aí da... O primeiro trabalho é dos mano, conspiração de rua, entendeu? Mandando alô aí pra todas as quebradas, todos os guetos, que um dia essa parada vai passar, tá ligado? É, tipo assim, essa correria do que nós tá fazendo foi independência. Os caras tão batalhando sem ajuda de ninguém, tá ligado? Sem depender de ninguém, na correria, no sofrimento. E mostrando, tá ligado? Preto Mais e conspiração de rua, mostrando que no Nordeste o hip hop também tem união, tá ligado? Tem firmeza e tem força de vontade. Não precisa de filha da puta nenhum pra ganhar, querer explorar a gente, pra poder ganhar a gente em cima. É isso aí, conspiração de rua, Preto Mais, aliados, pode crer. Vou continuar dizendo que o meu sucesso será o meu sonho pra sempre, porque o meu sucesso pode me levar às alturas, pra que eu fale um pouco da cultura. Isso não é como nasce uma criatura, isso pode ser visto como uma sepultura. Não desconheço o meu futuro, porque estou preservando a minha assinatura. Quero vender o quanto for preciso pra que eu consiga a minha fortuna. Posso ser chamado de louco, mas levo isso como desenvoltura. Falta de estima, criatividade, nada, atitude zero, competência incorreta pra falar na prefeitura. Não clamo incorretamente, mas faço a minha fatura. Não assino papel nenhum, sem primeiro dar leitura. Minha sentença é ter que relatar coisas que não descem na fissura. Não descem na fissura. Me desenvolvo através dos meus próprios erros. Eu posso ter errado, mas não me importo com essa mistura de branco com negro, de negro com branco. Isso pode até ser com uma falta de estrutura. Posso mudar de rima, mas sempre vou partir pra cima. Nunca vou deixar de fazer a minha rima. Eu posso ter os meus defeitos, mas nunca deixei um parafuso num imã. Quando falamos do Criador, nós esperamos que ele nos leve pra cima. Numa esquina pode estar a passagem para a sua sina. Não reparo para os lados, mas eu desenho com as nuvens, usando a minha estima. Faço rap para o homem, a mulher, os playboys, os meninos e meninas. Posso não estar correto, mas nunca vou parar de relatar sobre o que nos oprime. Não repreendo o meu próximo, mas se for preciso, luto até chegar ao destino. Olhando, vejo como os povos estão diante de pessoas com calibre. Sim, o desenvolvimento está bem diante de nós. Nós observarmos com cautela, nós vamos ver que as coisas estão sendo resolvidas na base de chacina. Mas a cultura é a base, é atenção, véi. Pode te tranquilizar o coração. A cultura é a base, é atenção, é. Pode te tranquilizar o coração. É isso aí, maluco. E MM Bom RG, conspiração de rua, Preto Mais, pode crer, véi. Aqui é na humildade, provando pra todo mundo que basta você acreditar, basta você ter fé. Olhe pra frente, siga em frente, não olhe para trás e nem para os lados, véi. Tenha fé em Deus e siga, pode crer. Esse salve vai pra todos os malucos que tá aí na periferia, pra todos os malucos que estão aí nas quebradas se matando, pode crer, véi. É isso aí, pode crer, paz pra todo mundo. 2002 tá indo embora e 2003 tá chegando. Pode crer, vamos pedir a Deus paz. Gente, me dá um cigarro, você não tem nenhum. Só tem um fumo. Só tem um cravo. Um brocha. Não tem tabaco, não. Ah, você quer tabaco? Tem um cravo. Um cravo, mas já... Não, mas nicotina, tô estando um pouco de nicotina.